Vigilância a execução, autorizando a chegada na área, desça para nível de voo 050, QNH, 1013. Até a chegada, vigilância a execução. 2000 pés? Afirmo, 2000 pés autorizado. Ajuste o último entrão 0013. Informe o final do procedimento do LS, estou 8, isto é 0. Sim, 2000 pés, vai responder autorizado no ILS da 10. O ajuste padrão. Leque Eco 100, contato final, chame tudo. 1-9-0-9-5. 118-95, Leque Eco, boa noite. Comandor, boa noite. Papa Rondeiro, Leque Eco. Papa Romeu Juliette é Cupão, tráfego alistado. Autorizado com 510, vento 1110, prazo 619, ajuste altímetro 1-0 no 3. Ciente no 0 no 3, pouso autorizado no 0, Juliette é Cupão. Ah, meu Juliette é Cupão, Gustavo Lopes 58, confirme meu parte. Iberi, primeira direita, chama o Paulo Salvador, em 1, 2, 1, 2, 1, 1, 1. Tá bom, meu Juliette é Cupão. Afirmo. Uma Juliette Acção atualizada para o seguinte seria Alfa Juliette Pet 1. Eles consideram uma tempestade da Juliette. Juliette, Echo Tango, visual contact. Juliette, Echo Tango, visual com a viatura através do portal 7. Ok, Francisco, eu mantenho a posição 7, então para o táxi a partir do través do portão 9 está sendo feito com fome, ok? Se você estiver usando com a viatura, já informa. Obrigado, seguiu o fome até o táxi Lima. Em direção, eu prossigo até o ponto de espera da Quebec e me chamo para o cruzamento. Autorizando. Até o estacionamento frequência livre de Leite Octane. A secção não vem autorizado para o SPEC. Chame para iniciar o táxi. Ok, tá. seguinte, Alfa 3 November, autorizado para seguir com táxi até o ponto de espera da Gulf aqui. Salvador, 3601. Delta, Udino. É Guarulhos, está pronto para a Copa. O número 61, autorizado para a Guarulhos, dia 3 de 90, do Delta T, nível 360. Decolagem, espalha 0 com a direita, saindo da El, Leda, Motiva. Transponder 5411, controle Salvador 12028. Para posicionamento, 1961. Bom dia, tá 3601, informação Delta. Tá 3601, bom dia, Delta Confere, autorizado Salvador, São Paulo. Via Atesilana 0, pesado Atesilana 6, conforme nível 360. Decolagem 1-0, pula à direita, Dael, Leda, Montevão. Transponder 5412, controle Salvador 120.8. 6-0, Alfazul 10, o base, Alfazul 16, Alfazul 10, Dael, Leda, Motiva, 5412-1208. Correto, chama puxa acionamento. Chama puxa acionamento. 1161 solicita pushback e acionamento está na posição 10. Alfa X-ray 9 na escuta. Na escuta do Alfa X-ray 9? Confira em posição. Adentrando o Fato 3. Aguarde, está 3-0. está aprovado até o ponto de espera da pista 10, via parte 1, etapa da Índia, ponto de espera torre 1895, ajuste padrão. Autorizado, chama o táxi. Salvador, bom dia, voo 161, no ponto de espera da 10, pronto. Voo 161, na linha decola 10, vento 110 graus, 059. A linha decola da 10, voo 161. Taxi 9-4. Confirme o tempo de permanência na Golf. 10 minutos, no máximo. Gente, você tá na taxa Alfa se aproximando da Fox? Gente. Romeu 61, decolou 34, chama controle de Salvador, no 20.8. 208, no 161, boa noite. Controle de Salvador, voo 1161, 1500 para 360. Romeu 161, contato radar na decolagem, subiu e mantém nível de voo 360 via saída da época. 360 no perfil da saída, voo 1161. 601, autorizado LR, decolar, 1 0, vento 1, 20 graus, 039.